mas lhe cheguei. Não foi pra desafiar ninguém, apenas pra cantar meu samba, que me faz tão grande. Como samba, mano, desde a infância já saiu na bateria e na ala das crianças. Malandragem faz festa, a comunidade encosta. Cerveja gelada, catuaba, menina gostosa. Quadrada, pérola negra, familiares em volta e a velha guarda. Conta umas histórias que chocam. Muitos perderam pro crime, outros perderam pra droga. Pipoca que bola na banca, não paga de nome que é foda. Hoje é domingo e eu tô bem. Eu não tô aqui para ajudar ninguém. Se for pelo dom, você sabe que vem. Recompensa que me transformou em alguém. Chamo o nego Beto, o Ed e o Candemo Lecote. Fala pros mano que eu tô pronto pra contar os malotes. Na energia de Deus, ainda descubro o tesouro. Na levada de pulso e na pegada de tudo. A Madalena é Fashion Week, você já tá ligado. Te encontro lá no Quitandinha pra fazer um bem bolado. E junto com os amigos a gente lembra o passado. Viagem chapado, coro baseado. Na responsa com a família eu vou mandando recado. Na banca não cola, fofoqueiro e muito menos safado. Se cê entender o papo, fica climatizado. E te envolver na sintonia e trazer da tradição. Que vem de lá da favela, vim pra sorrir na multidão.